Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Bom dia! Que dia hoje? Hoje é terça-feira! Terça-feira, hoje é o nosso nono dia! Nono dia! Tá acabando, faltam só 3 dias! Só 3 dias! Hoje é nosso nono dia. Hein, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Principalmente para as pessoas que nunca fizeram antes o devocional, me conta, tem sido melhor o dia no fato de você estar tá mais alimentado do espírito? Quando acontece alguma coisa, você já tem mais discernimento de como agir? Como tem sido, né? Como tem sido o dia de vocês? Porque eu não sei para vocês, porque para mim faz essa diferença. Tipo, não que, nossa, o seu dia ficou perfeito. Não é isso. Mas é que você é o pecado não te vence com tanta força, com tanta facilidade. O erro, ou a maneira de falar, enfim, eu acho que você consegue ter um discernimento maior, né? Não sei vocês, mas é por isso que, assim, gente, é muito importante a constância. E é complicado, porque às vezes vai ter dias mais difíceis, como a gente tem falado sempre aqui, né? Vai ter dias mais difíceis. Mas como é importante você quebrar isso, quebrar essa barreira da preguiça, do cômodo. Então, assim, cada vez mais, gente. Muita gente falando do dia, que o dia tá sendo melhor. Glória a Deus. Não precisamos de dias perfeitos, mas precisamos de dias cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo. Exatamente isso, gente. Tendo clareza, tendo. Pensando antes, a gente fica mais alerta. É impressionante, não é? Eu também sinto isso. Eu também sinto muito isso, muito mesmo. É que o dia ele fica mais leve, né? Você coloca a sua alma, você coloca as suas preocupações no altar do Senhor, e aí ele vai moldando e cuidando de tudo, de tudo, de tudo. Então, tipo, quando você acordar, é a parte, né, mais difícil, vencer o sono e tudo mais. Então você já levanta, já sai da cama. Se você puder e quiser, né? Não entra nas redes sociais e nem o WhatsApp, né? Porque aí a gente já começa a responder as pessoas e ver as coisas do Instagram, as notícias e o que vai acontecer hoje, o que aconteceu ontem. Meu Deus, olha o que aconteceu na madrugada. Gente, olha o que fulano postou, olha que. Aí fica tanta informação que você esquece de focar ali no devocional. Ou já chega no devocional cheio de coisa na sua mente, de tipo assim, ah, eu preciso resolver aquilo, preciso ligar pra fulano, preciso não sei o quê. É tanta coisa na sua cabeça. Então, assim, se você, tá, gente? Se você puder e quiser, né, levante e antes de qualquer coisa já vai pro seu secreto lá falar com Deus. Pra realmente a paz do Senhor vir sobre você, o discernimento vir sobre você. Porque aí tudo que você ouvir, tudo que você ver, você já vai estar mais alerta, você já vai estar mais. Entende, né? Então, assim, eu tô muito feliz por você estar aqui todo dia, esse devocional, de você estar firmado nesse propósito e te encorajar a continuar, mesmo quando acabar aqui as nossas lives, hoje é o nono dia, ainda faltam mais 3, né? Mas quando acabar, gente, eu quero que depois dessa experiência você tenha o testemunho de: uau, eu me senti muito melhor. Nossa, eu consegui vencer muito mais. Eu consegui ter muito mais força. Então, assim, ver o resultado de 12 dias em sequência do que aconteceu na sua vida. E é tipo assim: caraca, mudou muito. Nossa, eu mudei muito o meu jeito de agir. Então, eu preciso continuar fazendo isso, né? E essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração. Lembrando que a gente fez. Eu vejo muitas marcações, eu quero falar rapidinho sobre isso. do meu livro, O Jesus Todo Dia. E quando o Espírito Santo me convenceu, né? Ontem a gente falou sobre ele. Quando o Espírito Santo me convenceu de escrever um livro, eu não me sentia nem um pouco capaz, assim. Mas principalmente fazer, gente, esses devocionais com vocês tem sido um grande desafio para mim, porque quando ele falou para mim, eu falei: "Ah, não, Senhor, eu não falo bem, eu me enrolo às vezes com as palavras. Ah, deixa eu ministrar só." Então, assim, também estou saindo da minha zona de conforto de estar aqui com vocês, de poder compartilhar. Lógico que isso não é uma pregação, mas a gente está compartilhando da palavra, então. Mas é muito desafiador para mim. E quando o Espírito Santo me convenceu de escrever o livro, foi muito, muito, muito desafiador no fato de que, assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Como assim eu escrever um livro? E quando ele bateu nessa tecla de, tá, eu vou escrever o quê? Eu não quero escrever um livro sobre mim, sabe? Uma biografia. Eu não quero fazer um livro falando sobre mim. Não fazia sentido, né? E aí o Espírito Santo falou assim: faça um livro sobre devocional. Eu falei: sério? Sério. E aí cada mês vai ser uma música sua. E aí ele foi me dando tudo, assim, sabe? Todos esses detalhes foi o Espírito Santo que foi me falando. Então eu fico muito feliz com a marcação de vocês. O livro é um livro muito simples, assim, muito, muito, muito, muito, muito simples. Mas é sobre um dia a dia, assim, sabe? É sobre o anseio de realmente fazer o devocional. Então, assim, eu fico feliz que de alguma maneira esteja abençoando a vida de vocês. Lembrando também que toda a venda do livro do Jesus Todo Dia, ele é destinado ao Hospital do Câncer, o GRAAC, né, que é o Hospital do Câncer Infantil. Então, assim, toda vez que alguém compra, toda a minha parte é destinada ao GRAAC. Então, assim, muitas crianças estão sendo abençoadas também. Então, faz tudo ter mais valor, faz tudo ter mais sentido. Então, estou muito feliz com as marcações de vocês. Eu amo quando vocês postam aí a Bíblia, o chazinho, o café da manhã, o caderno. Ai, gente, eu tô tão feliz que eu tive isso. Cada vez mais tenha mais prazer nisso, sabe? Ah, compre chá diferente, coloca uma florzinha, os meninos, faça o seu café da manhã, enfim, que seja o momento que você tenha prazer, sabe? Que a cada dia o devocional, hoje eu quero fazer devocional num lugar diferente, faça. Ah, pra quem mora na praia, hoje eu vou fazer devocional na praia, hoje eu vou fazer o devocional no parque, perto de casa, vou fazer o devocional, que a gente não pode sair ainda, né? Tá, mas assim, quando acabar tudo isso. Mas assim, tenha prazer no devocional. Tenha prazer no encontro. Assim como a gente se arruma para encontrar alguém, né? Assim como a gente planeja, às vezes, alguma coisa diferente, uma viagem, alguma coisa assim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma vez, uma coisa louca que eu fiz. Uma vez eu viajei com o Espírito Santo, com Deus. Como assim, Gabi? Foi pra escrever o livro. Eu peguei o meu carro e fui, fechei um hotel lá na região dos lagos aqui no Rio e fui. E assim, foi muito louca a experiência. Eu escrevi vários capítulos do livro nesse momento que eu tive com o Senhor. E lá eu fiquei sozinha, eu e ele. E assim, foram experiências incríveis, incríveis que eu vivi. De, assim, eu fiquei sem internet, sem rede social, nada. E ali eu fiquei assim, sabe? É totalmente rendida, totalmente. Tá bom, vim viajar. Então, assim, já no caminho, no carro, fui falando com ele, a gente foi conversando. Assim, foi muito legal. Foi muito legal, assim, de ter essa experiência a sós, assim, sabe? De tipo assim, eu vou viajar com ele. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, assim, planeje os seus momentos com Deus também. Tá? Planeje, tenha prazer em cuidar disso. Tenha prazer em, assim, hoje eu vou fazer assim. Hoje, poxa, Senhor, hoje eu. Igual eu falei, Jesus, eu vou cantar essa música pra você hoje. Ah, mas eu não canto bem. E desde quando Deus está preocupado com isso, né? Desde quando? Então, assim, ame o devocional e que ele seja algo leve, feliz. Eu quero tirar tudo da sua cabeça, tipo assim, nossa, o devocional é uma coisa muito chata, o devocional é uma coisa, ah, eu tenho que fazer, ler a Bíblia, sério? Ah, não, é muito difícil as palavras lá, entendeu? Então, tô muito feliz que vocês estejam amando esse momento e muito feliz também que ele esteja fazendo a diferença no dia de vocês. Isso faz tudo sentido, certo? A gente se alimenta para estar forte pro nosso dia. Amém? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, muito especial. Como vocês podem ver, hoje eu botei até uma tiarazinha, vim de branco. Usamos quase temática. Ah, hoje a gente vai falar sobre ser noiva. E aí, lembrando que meninos e meninas, ok? Ser noiva na Bíblia significa ser igreja, né? A noiva de Cristo como um todo, né? Então hoje nós vamos falar sobre ser noiva. Tem alguém apaixonado aí? Tem alguém muito apaixonado por Jesus? Você pode dar um sorriso bem grande para Jesus nessa manhã e dizer: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Fala isso. Dá um sorrisão aí nessa manhã. Ah, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado é meu. Eu amo o meu amado. Dá um sorriso aí. Tem alguém apaixonado? Tem alguém apaixonado? Apaixonado? Glória a Deus. Gente, vamos orar? Vamos. Amém. Pai, nós estamos aqui mais um dia. E obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai, porque estar aqui no devocional, nós sabemos que o Senhor pagou um preço muito alto, muito alto. Então, obrigado, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Te agradecemos por esses dias, por tudo que o Senhor já falou conosco, Pai, por tudo que o Senhor já ministrou no nosso coração, por tudo que o Senhor já tem tratado dentro de nós, Pai, e que isso possa continuar queimando. Assim como nós falamos ontem, Pai, sobre o Espírito Santo, que você, Espírito Santo, continue queimando dentro de nós como uma chama ardente. E que, Pai, a gente possa ver os testemunhos, enxergar isso também no nosso dia a dia, nos detalhes, que as pessoas possam enxergar em nós uma diferença, né? Que as pessoas que convivem com a gente possam sentir uma diferença também, Deus. Nos ensina cada dia e hoje nós vamos falar sobre ser noiva, sobre ser a sua noiva. Então, fala o nosso coração, Pai. Nós abrimos o nosso coração agora. Fala conosco, Pai. Não tem sentido nós estarmos aqui se o Senhor não realmente falar conosco, revelar o seu amor a nós, revelar a sua palavra a nós. Então, nos dê sabedoria e entendimento para tudo que o Senhor vai falar e fazer nessa manhã. Amém. Te amamos. Amém? Amém. Então, vamos ministrar a música dessa manhã, que é Hosana. Amém? Pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra ser. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Ergue a sua voz, diga: Hosana, Hosana. Está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Diga: nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, diga: Hosana. Abra o seu coração, ergue a sua voz, diga: Hosana, Hosana, o meu amado vem, o noivo vem. Nós cantamos, nós clamamos: Hosana, Hosana. Ergue a sua voz, ergue a sua voz, diga: Hosana, Hosana, o meu amado vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Diga: Hosana. Hosana, o noivo vem, o noivo vem, meu amado, meu. Hosana, diga: Hosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia! Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Aleluia! Tudo pronto pra gente começar? Tudo pronto? Gente, hoje nós vamos falar sobre noiva. Sobre ser noiva. E eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, né? Falando, fazendo esse exemplo, né? De ser noiva. Eu fui noiva quase um ano. E não sei se aqui alguém já foi noiva, é casado, ou enfim, não foi ainda, mas deve ter uma ideia, né? Quando eu virei noiva, o que que aconteceu para mim assim de mudança? Algo muito diferente do namoro. Quando você vira noiva, você tá. Agora tudo que você tem que fazer é preparar o seu casamento. Então assim, ser noiva é estar em processo. Porque assim, você já não é namorada, mas você ainda não é casada. Então, é aquela parte do processo, é aquela parte de, tipo assim, arrumar tudo, pensar em tudo, pensar no vestido, pensar nas músicas, pensar em tudo, pensar nas flores que vai ter e aonde vai ser o casamento. E gente, eu lembro que, assim, foi muito louco isso pra mim, porque foi um ano que eu tive muita agenda, muita agenda. Então, assim, eu lembro de estar no aeroporto resolvendo, tipo assim, não, essa flor não, não, essa flor pode ser, ai, não sei. Ai, calma aí, deixa eu decidir, deixa eu ver aqui no Google, deixa eu ver no Pinterest. Então, tipo assim, aí manda referência, aí manda pras amigas, amigo, o que você acha assim? E eu lembro que eu tava assim, com tanta coisa na minha cabeça, que foi uma época que eu teve muita agenda, foi um ano assim, muito corrido, porque não tava sabendo que ia virar noiva, então tava, tipo assim, agenda normal, tudo normal, vida que segue. E quando eu virei noiva, aí, meu Deus. Aí foi tipo a junção de muita coisa. Aí eu, no meio das agendas, a senhora, e agora? E aí, já tem orçamento disso? Já tem orçamento? Não, precisa cair esse preço, não sei o quê. Noiva sabe disso, né? Quem já foi noiva sabe. Não? Aí você vai e você se preocupa. Aí o vestido, meu Deus, e a dieta? Não, preciso emagrecer pro casamento. Ser noiva é muito louco. E aí você, eu preciso emagrecer pro casamento. Ai, meu Deus, ainda falta quantos quilos? Ai, senhora, e o vestido? Ah, não, mas eu também não posso emagrecer demais, senão o vestido não vai caber. É uma coisa, gente. É você estar no processo. Então, assim, pros meninos, né, que não teve essa experiência. E lembrando, gente, que noiva na Bíblia quer dizer igreja, corpo de Cristo, né? O que ele vem buscar. Ele é o noivo, Cristo é o noivo, e nós somos a noiva, a igreja, nós, né? Então, assim, ser noiva é estar no processo. É estar se preparando. Ser noiva é realmente um momento em que você se prepara. Então, assim, é o momento que você está aguardando o dia do seu casamento com Cristo, o dia em que nós vamos encontrar Jesus. Então, assim, ontem eu tava meditando mais sobre isso, né? Meditando sobre esse assunto e falando assim, uau, Jesus poder falar, vocês são a minha esposa, né? Vocês são, enfim, mas ele escolheu falar noiva, por quê? Porque ainda vai acontecer o dia do casamento, ainda vai acontecer, sabe? Essa junção, ainda vai acontecer o grande dia, mas enquanto isso nós estamos prometidos ao nosso noivo. Nós temos um noivo e somos a noiva. Então, assim, se temos um noivo e somos a noiva, nós precisamos nos preparar. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês hoje é o preparo, a preparação, né? O primeiro ponto. Vamos lá. E eu queria, assim, gente, que com leveza, tá? Esse assunto é complicado, né? Tipo, ai, Jesus, vai voltar quando? É tanta coisa na nossa cabeça, mas assim, respira. Que seja leve, ok? Leve. Leve. Ninguém casa com alguém, pelo menos, né, a normalidade, ninguém casa com alguém forçado. Você casa com quem você ama, com quem você sonha, com quem você anseia. Então tem que ser algo muito leve, tá? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é o se preparar, né? Como assim se preparar? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 25. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler um pouquinho aqui a parábola para a gente ter um pouquinho dessa dimensão do se preparar, tá? Mateus 25. Abriram? Então, o reino do céu será semelhante Há 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque os vossos lampiões estão se apagando. Porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que os vendem e comprai-os. Ela falou assim: então eu não vou dar para você o azeite que eu estava guardando para mim. Vai lá e compre para você. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondeu, disse: de verdade, em verdade vos digo, eu não vos conheço. E aí Jesus diz, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e encegou seus... Ah, aí já é outra história. Parou ali. Vigiai, pois, não sabeis nem a hora nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Então, gente, o que que eu quero compartilhar com vocês? Provavelmente vocês já conhecem essa história das 10 virgens, né? Das 5 que se prepararam e das 5 que não. O que me chama mais atenção nisso é que, assim, todas eram noiva, certo? Todas ali provavelmente amavam o noivo, né? Elas estavam ali, elas tinham aquela aquele propósito, né? Elas desejavam um noivo. Eu não creio que elas, né, nossa, amava menos ou amava mais. Elas tinham esse desejo pelo noivo. Elas estavam ali sendo noivas. Só que umas se prepararam e outras não. Umas foram prudentes e as outras não. Então, assim, o que que é importante a gente entender? Que, assim, nós somos igreja, certo? Então, assim, quando você vai na sua igreja, quando a gente vive em comunhão, vai ter as pessoas que se preparam, que estão se preparando para a volta de Jesus, para o noivo, estão se preparando, mas vão ter aquelas pessoas que vão estar preocupadas também com outras coisas, né? Tipo, sonhos, planos, projetos, propósitos e tal, tal, tal. Mas, assim, a gente não sabe que dia Jesus vai voltar, certo? Ninguém sabe. É um casamento que, assim, não tem data marcada. Provavelmente, se tivesse uma data marcada, tipo assim, se fosse assim: Jesus vai voltar em novembro desse ano, dia 17. Tipo assim, se tivesse um dia marcado, provavelmente, né, todo mundo iria encontrar o noivo, porque todo mundo ia se preparar. Né? Todo mundo ia: não, eu vou me preparar, vou ter uma vida mais sagrada, eu vou conhecer mais a Deus, eu vou ter o meu devocional todo dia, vou gastar tempo com Deus, vou fazer isso. Provavelmente. Porque você sabe o dia que você vai casar. Mas a Bíblia fala, e Jesus fala: vigiai, porque você não sabe o dia que ele vai voltar. Então, primeiro, você tá se preparando, tá? Mas você tá se preparando para quem? Por isso, gente, que, assim, eu vou bater nessa tecla todos os dias. Não tem como você desejar casar com alguém. Não tem como você desejar o noivo, que é Cristo, se você não o conhece. Imagina você casar com alguém que você nunca viu na vida. Você, tipo assim, virou, acordou, tá? Você tem que casar com essa pessoa. Não, mas eu não conheço, não. Você tem que casar. É surreal. Então, assim, a base da nossa vida cristã é conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? No nosso dia a dia, conhecendo, lendo a palavra, experimentando dele, se alimentando dele. Então, assim, a base da nossa vida cristã, gente, né? Tem uma música que, para mim, é das músicas mais lindas. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais lindo entre milhares. Então, é uma declaração e, assim, eu quero conhecer. Então, assim, se preparar para alguém que eu amo. Se preparar. Então, assim, eu levo uma vida de alguém que é prometida. A noiva, ela é prometida para alguém, ela tem um compromisso com alguém. Né? Então, assim, que tipo de noiva nós estamos sendo? Prudentes? Ou as que não são prudentes? Né? Tipo assim, eu me preocupo realmente com isso, com esse compromisso que eu tenho. É como você ter uma aliança, né? Você tem uma aliança com alguém. Nós temos uma aliança com Cristo. Que tipo de noiva nós estamos sendo? Né? Que tipo de compromisso real a gente está tendo com Deus? Isso é algo para a gente fazer uma autoanálise, tá, gente? Entenda que, assim, a noiva erra, mas a noiva tem que estar se preparando, tá? O Senhor ama a noiva. E eu achei lindo isso, lindo como ele faz esse exemplo de, tipo assim, eu sou o noivo e vocês são a minha noiva. Tipo, eu tenho esse laço com vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. Então, assim, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos, preparados, desejar isso, sabe? O azeite que quer dizer unção, o azeite ali acabou. E aí elas ainda foram pedir. Então, tipo assim, elas ficaram desesperadas, tá? Quando o noivo chegou e elas não tinham mais azeite. Aí elas, dá um pouco aí do de vocês, falou lá para as outras noivas. E elas, não, não, vai comprar o de vocês. Elas foram lá comprar. Só que não dava mais tempo. E sim, e gente, sério, essa é uma das palavras mais duras. De tipo assim, ah, Senhor, Senhor, não, mas eu não te conheço. O noivo falou: eu não te conheço. Então, assim, é um assunto sério. É um assunto que a gente tem que ter real entendimento de que nós temos um compromisso. Não podemos ser uma noiva insensata. Não podemos ser uma noiva desleixada. Imagina você marcar um casamento chegando um dia e não tem nada pronto. Imagina. Cadê seu vestido? Ai, não. Ixi, esqueci. Mas as flores, do casamento? Ai, esqueci. E os seus votos? Ai, ixi, esqueci, acredita? Como assim? Como assim você esqueceu? Como assim você não se preocupou com isso? Então, assim, que tipo. Eu queria que você anotasse aí que tipo de noiva eu tô sendo? Que tipo de igreja eu tô sendo? Que tipo, sabe? Será que realmente eu tô me preparando? Será que realmente. Então, assim, e uma coisa também que me chamou muita atenção, quando você é noiva, você tá se preparando para sair da sua realidade. Você deixa de ser solteira, você deixa a casa dos seus pais, né? Pra morar com seu marido. Então, assim, é um processo também dentro de você, de mudança, de transformação. Então, assim, ser noiva é estar no processo. Ser noiva é estar assim, tá bom. Meu noivo ainda não voltou, mas eu tô me preparando para ele porque eu tenho um compromisso com ele. Eu amo o meu noivo. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus, sabe por quê? Porque cada dia que eu leio mais, cada dia que eu estou com ele, cada dia que eu vejo o seu mover na minha vida, cada vez que eu vejo ele transformar a minha vida, cada vez que eu vejo ele fazer um milagre na minha vida, eu me apaixono mais por ele. Cada vez que ele está comigo no dia mau, eu amo mais ele. Então, assim, é estar apaixonado. É estar apaixonado. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam e isso não pode acontecer conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai deixar o seu amor esfriar? Lembra daquela música? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sabe? Será? Sabe, faça uma autoanálise. Que tipo de noiva eu tô sendo? Uma noiva apaixonada, uma noiva tipo, ai, eu não vejo a hora de te encontrar. Ou uma noiva assim. Ah, não sei, tanto faz. Tô decepcionada com um monte de coisa. Nada tem acontecido. Nada tá indo muito bem. Qual tipo de noiva, sabe? Qual tipo de filhos nós estamos sendo, sabe? Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança. E aí eu quero ler com vocês, se você quiser anotar, depois a gente. Depois você lê com calma aí, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 23. 5, 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou repetir para vocês. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. A gente já falou sobre espírito e alma, né? E o que que é nosso corpo? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso. Tipo assim, aqui a palavra tá falando sobre o que que então é se preparar. O que que é então se preparar? Né? E a gente tem que preparar o quê? O nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Lembrando que o nosso espírito, a gente já falou sobre isso, sobre o Espírito Santo, você que não viu, já tem o vídeo aqui, né? Falando que, tipo assim, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Já que o Espírito de Deus habita em nós, ele tem que realmente guiar a nossa vida. Somos guiados pelo Espírito. Então, assim, alimentar o nosso espírito. Nós somos nascidos pelo Espírito. Né? Já que nós somos nova criatura, nós somos nascidos pelo Espírito. Se nós somos nascidos pelo Espírito, já não vive a nossa carne, o nosso eu, nossas vontades. Mas ele vive em nós. Então, assim, o que que é esse? Ai, Gabi, eu preciso me preparar, tá? O que que eu preciso fazer? Calma. Calma. Respira. Às vezes a volta de Jesus pode ser algo muito aterrorizante para nós, porque a gente sabe que a gente erra, que a gente falha, que a gente é humano. Então, assim, não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, porque isso não existe, certo? Mas existem esses três pontos que a gente pode e consegue viver alinhados. Alinhados, tá? Então, assim, como tá o seu espírito? Como tá? Então, assim, o nosso devocional diário. Alimentar, alimentar, alimentar. Fome e sede, alimentar nosso espírito, alimentar nosso espírito. Porque ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a resposta. Então, assim, alimentar nosso espírito, alimentar nosso espírito. Quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais forte nós vamos estar. Muita gente falou pra mim ontem nos comentários, Gabi, nossa, quando você falou sobre o Espírito Santo, poxa, eu nunca fiz um jejum ou começar a fazer. Então, assim. Tem uma vida diária, um estilo de jejum, tá? Um estilo de vida. Tem que ser algo normal, não pode, lembrando, não pode ser algo tipo, ah, eu preciso de uma bênção, eu preciso disso. Não. Eu pratico jejum porque essa é uma prática que me alimenta, alimenta o meu espírito e mata a minha carne. Então isso tem que ser normal. Não pode fazer parte de algo que eu queira ter, né? Então, assim, espírito. A alma, a gente falou também sobre a alma. Colocar a alma sempre no lugar dela, guardar o nosso coração, guardar os nossos sentimentos no Senhor, blindar a nossa mente. Então, assim, a alma, gente, é algo que, principalmente no tempo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, é algo muito complicado. Se você não blindar os seus pensamentos, não blinda, você vê, assim, tantas pessoas que ficam desesperadas, que abandonam tudo, que largam tudo, porque, assim. Foram uma junção de emoção tão grande, foram traumas tão grandes, coisas que não foram curadas por Deus, coisas que foram colocadas na gaveta anos após ano, rejeição, pessoas que foram rejeitadas desde o ventre, pessoas que sentem isso, essa rejeição. Então, assim, tantas pessoas feridas na alma, e que não sabem aonde tratar e aonde colocar essas emoções, que se perdem completamente. Então, assim, espírito e a alma. Então, assim, a alma é um lugar que a gente precisa tratar e cuidar em Deus e algo também diariamente, né? Fazer o autoanálise e não tenha medo também de, tipo assim, eu não tô bem. Se você não tá bem, ok, diga, eu não tô bem, mas eu vou ficar. E a gente lembra como, onde a gente tem que colocar isso no altar do Senhor, assim como Ana, que não tinha resposta, não tinha o seu filho, ela derramou a sua alma ao Senhor. Então, assim, derrame a sua alma, suas emoções, os seus traumas, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que te feriu, tudo que tá ali na alma, derrame no lugar certo, em nome de Jesus. No altar do Senhor. E o corpo. E o corpo, a gente também viu que o corpo é templo. Nós somos templo, então nós temos que cuidar do nosso templo. Né? Cuidar do nosso templo. Então, assim, o nosso corpo também adora a Deus. Então, assim, cuide do seu corpo, né? Cuide também da sua saúde, algo que a gente também precisa prestar muita atenção, né? E é algo também que eu medito muito também sobre isso. Não é, tipo assim, sobre fazer dieta. Ai, cabeça, tá falando pra todo mundo emagrecer? Não, não é isso. É cuidar do corpo. Né? Você vai ser negligente com o seu corpo? Então, quanto mais besteira você comer, se você comer McDonald's todos os dias, se você comer fritura todos os dias, o que que vai acontecer? Você vai ficar doente. Certo? Assim, é a conta. Não fecha, certo? Então, assim, não tô falando, nossa, Gabriela falou pra todo mundo fazer dieta. Não, não tô falando isso. Mas ter o cuidado. Cuidado, saber que você é templo. Saber que você é noiva. Então, que assim. Então, essa palavra diz assim: como que a gente se prepara? Como que a gente se mantém cuidando desses três pilares? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então, não se desespera, gente. Não se desespera. Ai, meu Deus, quando Jesus vai voltar? Ai, meu Deus, se ele voltar? Ai, meu Deus. Calma, Jesus. Calma, Jesus. Espera um pouco, ainda tem isso. Calma, Jesus. É Jesus, quando você. Então, assim, tem esses três pilares como base da sua preparação, como base da sua vida: espírito, alma e corpo. Pronto. Seja leve, gente. Seja leve. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, tá? Tem lá um monte de coisa, enfim, tem os sinais e tudo mais, mas a gente não sabe. A gente não sabe nem a hora e nem o dia. Vai ser surpresa! Surpresa! Vai ser assim. Só que. Nós temos que estar muito bem nesses três pilares. Então, esses três pilares, não se preocupa, que seja leve. Errou, pede perdão, se arrepende, mas quanto mais do espírito você tiver alimentado, mais nojo você vai ter do pecado. Lembra do espírito que ele convence, que ele dá aquela chave que a gente precisa? Então, assim. Espírito, alma e corpo. Foca nisso. Foca a sua vida nisso. Foca a sua vida em Cristo nisso. Espírito, alma e corpo. Eu preciso cuidar desses três pilares. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar disso. Sabe por quê? Porque vai se tornar natural. Vai se tornar quem você é. Você não é filho? Então o filho faz isso. O filho conhece o pai. Então, assim, essa fase de ser noiva. É a fase de se preparar. É a fase que nós estamos. É a fase que nós vivemos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, nós somos a noiva. Nós estamos aqui esperando. E a espera não é para ficar parada. Né? A gente também falou sobre espera. Olha como que legal, né? Porque cada assunto que a gente falou vai complementando tudo. Então, assim, é um pouquinho de cada coisa. Então, assim, a espera não é o lugar para você ficar parado. A espera é o lugar do processo. Processo. Então, a gente tem que estar firmado nisso, tá? Então, cuide do seu espírito, alimente o seu espírito, blinde a sua mente, a sua alma, derrame a sua alma no Senhor, seja curado, peça a cura do Senhor, abra o seu coração para o seu líder, para o seu pastor. Pastor, eu preciso de cura na minha alma, eu preciso tratar isso. Então, assim, a gente já falou também sobre a alma, tem um vídeo também aqui no canal. E o corpo, blindar também o nosso corpo, porque o nosso corpo pertence ao Senhor. Então, assim, Você conseguiu ver com mais leveza a volta de Jesus? Você conseguiu ver com mais leveza? Porque assim, meu Deus. E se Jesus voltar no dia que eu errei? Calma, calma, gente. A gente tem que andar vigilante, mas assim, tem esses três pilares bem firmes na sua mente, bem firmes na sua cabeça. Então, quando Jesus voltar, você vai estar preparado, firme, alimentado, conhecendo ele. Então, assim, dá tempo. Dá tempo. Jesus, não sei se Jesus vai voltar daqui 5 minutos. Se ele voltar daqui 5 minutos, a gente já vai ter feito nosso devocional. A gente vai estar bem alimentado. Então, assim, gente, tem que ser leve. Leve. Ai, Jesus tá voltando, não sei o quê. Parece uma coisa tão pesada, né? Você já teve essa sensação, tipo assim, esse medo. Ai, meu Deus, e agora? Sabe? Leve. Leve. Tá? Combinado? Dois. E último. Hoje eu vou falar sobre só dois pontos. Sobre essa leveza. Dois. Desejamos essa volta? Ansiamos por essa volta? Quero ler aqui alguns versículos. Eclesiastes 3:11 diz assim, Eclesiastes 3:11, anota aí, depois você lê com calma, tá bem? Ele fez tudo apropriado, ó, eu falando, desculpa, aí, ó, os meus medos. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no seu no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse é o capítulo que ele vai falando do tempo, lembra? O tempo de cantar, o tempo disso aqui, o tempo disso aqui, o tempo de amar, o tempo. Então, aqui ele tá falando assim: ele fez tudo conforme o seu tempo, no tempo certo. Só que ele também colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Que louco isso! Como eu posso desejar um lugar que eu nunca fui antes? Então, assim, gente, eu tô vendo um céu aqui. Hoje o céu tá lindo. Hoje o céu tá muito bonito. Então, assim, desejar um lugar que a gente nunca foi antes. Ele colocou isso no nosso coração. Mas ele diz lá, terminando: mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, assim, é louco pensar. Olha só, quando a gente pensa assim, volta de Jesus, céu, o que vai acontecer no céu? Como vai ser no céu? Aí eu vou encontrar aqui no céu, eu vou, como que é isso aqui? É tipo assim, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa pra gente pensar, muita, muita resposta, muita pergunta e Só que assim, eu não sei você, mas eu anseio pelo dia em que eu vou ver ele finalmente, face a face. Na minha música Lugar Secreto falou: seu sorriso é vida em mim. Eu nunca vi o sorriso de Deus. Mas eu sinto a alegria de Deus. Então, como é louco você ansiar, você desejar algo que você nunca viu, mas é a razão da sua vida? Sim. Então, assim, não deixa o seu amor se esfriar, sabe? Não deixa. Não entra no cômodo, sabe? Que tipo de relacionamento a gente tá tendo com Deus? Sabe? Que noiva? É uma noiva apaixonada, é uma noiva que deseja, é uma noiva que. Eu não vejo hora de ver o meu noivo, ou assim. Ai, eu não sei, não sei quem ele é, eu não consigo sentir isso ainda por ele. João 14, 21. Diz assim, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, como que a gente sabe que a gente ama a Deus? Se a gente guarda os mandamentos? Se a gente se preocupa com o que ele diz, se a gente guarda a palavra que ele tem. Então, assim, por muito tempo, a gente pode ter visto ser noiva e a volta de Cristo com peso, com temor. E é claro que a gente tem que ter o temor de Deus. Só que eu tô falando o peso da volta. Isso não pode ser um peso. Quem é apaixonado. Eu lembro que quando eu entrei no meu casamento. Claro, eu acho que eu já contei a história do milagre do dia do meu casamento. Tava chovendo e tudo mais. Então foi muita coisa. Foi muitas emoções, né? E aí, quando eu entrei. Foi algo tão único, assim, que eu tenho essa imagem na minha cabeça. De tipo, caraca, eu tô indo encontrar o meu amor e eu vou casar com o homem da minha vida. Tipo assim, foi algo tão único assim. Eu lembro, olha que coisa louca, né? A minha sobrinha, ela é muito sensível assim para as coisas do espírito. A Esther. E aí, desde o meu casamento foi muito surreal, assim, Deus deu vários milagres, assim, né? Tava chovendo muito, vou contar rapidinho que tava chovendo muito, e a gente casou numa área externa, e assim, as meninas que fizeram meu casamento ficavam, Gabi, não tem como, não tem como. Uma delas tinha um marido, que era piloto. E ele tem um aplicativo lá que é muito certeiro, né? Piloto sabe muito bem se vai chover ou não, né? Igual nossos aplicativos de celular que erra. Ela falou assim, Gabi, e ele me ligou, falou assim, que não vai parar de chover. E eu me maquiando. E eu lembro, gente, assim, que era tão surreal que eu tava maquiando de frente pra uma janela e era tanta chuva, tanto aquele vento, aquele. Sabe quando faz barulho? Quando eu ia. E eu, vai parar de chover. Vai parar. E elas assim, todo mundo preocupado. Não, a gente vai entrar de guarda-chuva. Falei, não precisa de guarda-chuva, não vai precisar. Mas a gente tá uma chuva surreal. E já tava terminando o dia, ia acabar a luz do dia. E aí, eu fiz meu cabelo, terminei minha maquiagem, fiz meu cabelo. Na última onda do meu cabelo, na última onda do meu cabelo, parou de chover. Parou de chover. E aí, quando parou de chover, elas olharam assim. Tá, vamos casar, vamos casar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, uma das cenas que eu mais me recordo. E uma coisa. Quando amanheceu e tava chovendo, eu fui pro hotel, né? Pro quarto do hotel. E eu dobrei meu joelho e eu falei assim. E já tava chovendo, tá? Choveu o dia inteiro. Eu acordei chovendo. E aí eu falei assim, e não tava na previsão do tempo. Eu falei, Deus, a única coisa que eu quero, Pai, é a sua presença. Eu quero muito a sua presença. Eu me arrepio tudo. Eu quero muito a sua presença aqui. Muito. E amém. Tá, beleza. Acreditei, pá, fui. Quando eu entrei no vídeo, dá pra ver, não tava ventando. Todo mundo entrou de boa, assim. Quando eu entrei, entrou um vento, assim, tipo assim, surreal, surreal, um vento. E aí, sim, o tempo tava, parou de chover, mas o tempo tava fechado. A gente casou de frente para um lago e tinha umas montanhas, assim. Do nada, abriu um sol na montanha. Na hora dos votos do Lê, quando ele foi dar os votos, abriu um sol na montanha. E aí foi o casamento. Aí no dia seguinte. A minha sobrinha, a Esté, ela entrou de daminha. E aí, quando ela entrou, quando ela começou a entrar, ela falou assim. No dia seguinte, ela virou e falou assim pra mim: Tia Gabi, ontem o leão tava ali. O leão tava ali. O leão. Enfim, a presença de Jesus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Amar ser noiva. Amar ser igreja. Amar. Desejar isso. Desejar como nós estamos esperando esse grande dia. A A gente sonha com tantas coisas e Deus se alegra disso porque Ele é um bom pai, tá? Ele é um bom pai, Ele é tremendo, Ele é cuidadoso, Ele é detalhista. Todos os seus sonhos, aquilo que Ele colocou, aquilo que Ele sonha para sua vida, tudo isso faz parte do plano de Deus e Ele quer que isso aconteça, Ele deseja que isso aconteça, porque Ele é um bom pai. Só que como nós estamos vivendo na espera dele, da volta dele, será que quando alguém fala assim, Jesus está voltando, você se alegra ou você se entristece? Como está o seu amor pelo noivo? Sabe, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22, 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem. Quem diz vem é a noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, ora vem, Jesus, ora vem, Jesus. Então, assim, o desejo, a fome, o amor é da noiva que anseia pelo noivo. Então, que todos os dias, você possa se alegrar e dizer: Deus, Jesus, eu não sei quando você vai voltar, mas eu sei que vai ser tão lindo o nosso casamento. Vai ser tão lindo quando a gente se encontrar, Deus. Vai ser tão perfeito. O que que eu vou falar para você, Deus? Ai, o que será? O que que eu vou falar para você? Será que eu não vou ter palavras? Às vezes eu fico pensando nisso. Esses dias o Lê falou assim uma coisa que me marcou muito da música Ninguém Explica Deus. Ele falou assim: "Imagina a gente chegar no céu e cantar Ninguém Explica Deus. Imagina a gente chegar assim, tipo, nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar, todo universo se formou." Tipo assim, essa declaração tão linda, né? Dono de toda ciência, sabedoria. É uma declaração. Então, assim, fome e sede. Apaixonados. Apaixonados. Apaixonados. Não deixe o seu amor se esfriar. Não se perca. Não se perca. Em nome de Jesus, não se perca. Não perca isso. Não perca o amor por Jesus. O amor. O amor. Não é doutrina, não é protocolo, não é. É amor. É amor, uma noiva apaixonada, uma noiva apaixonada. Ora, vem, Jesus, eu te amo. Sabe, para uma hora do seu dia e fala: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. O meu dia não tá tão bom, mas eu te amo. Será que realmente nós somos uma noiva apaixonada, ou uma noiva cansada, uma noiva desleixada? Não, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a nossa geração. Declaro isso sobre a nossa geração. Que nós somos uma noiva apaixonada, apaixonada. Uma noiva que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pertence a alguém. Você tem um compromisso com alguém, você tem uma aliança com alguém. Porque em você está o sangue dele. O sangue dele corre em você. A sua vida, o seu espírito é dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É meu. Eu não sei se você vai precisar voltar ao primeiro amor, mas volte. Estar na igreja por estar não faz sentido. Ir ao culto por ir não faz sentido. Ele está aí. Então ame o Senhor de todo o seu coração. Ame. Ame. O amor, a dedicação da noiva, o cuidado da noiva. O cuidado da noiva. A sensibilidade da noiva. O amor da igreja esperando o seu noivo. Então, que essa verdade possa ser diferente para você hoje. Quando você ouvir Jesus, vai voltar. Você vai se alegrar. Não temer, porque não aconteceu um monte de coisa ainda na sua vida, mas você vai se alegrar. Sabendo que Ele é perfeito. Que você o ama acima de todas as coisas. Sinta Ele. Sinta Ele agora. Feche seus olhos, sinta Ele. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o raja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Amém? Sabe o que eu queria que você fizesse agora? Feche seus olhos aí. Quando você casa, você montou seus votos, né? A sua declaração. Eu queria que você fizesse uma oração de declaração de amor a Deus agora. Feche seus olhos e assim, tipo, abra o seu coração pra Ele como nunca antes. Faça uma declaração de amor. Fale pra Ele o que Ele é pra você, o que Ele significa pra você. Sabe, feche seus olhos agora. Feche seus olhos e fale com Ele. Feche seus olhos, abra o seu coração, faça uma declaração de amor a Deus. Faça uma declaração de amor a Ele. Pai, você é tudo. Eu nunca vi o seu sorriso, mas eu anseio por ele tanto. Eu nunca vi os seus braços. Mas eu anseio tanto pelo seu abraço. Eu amo tanto, Deus. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Você é a razão de tudo. E nunca vai existir uma melodia que consiga expressar isso. Nunca. Nunca vai ter uma canção bonita o suficiente. Mas todos os dias eu vou cantar uma música pra você. Eu te amo muito. E eu não vejo a hora de te encontrar face a face. E estar com você por toda a eternidade. Porque aí não haverá mais choro, não haverá mais dor, só o seu amor. E ele é o que basta pra mim, Jesus. Enquanto isso, enquanto esse dia não chegar, eu estarei aqui, cuidando do que o Senhor prometeu a mim, cuidando, Senhor, desses três pilares, o espírito, a alma e o corpo, porque eu quero te adorar, Deus, te honrar, Pai, e me preparar. Eu te amo tanto. Abençoa os meus irmãos, Pai. Que a chama nunca se apague. Que o amor nunca se esfrie. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Eu vou postar uma foto lá no meu Instagram agora. Por favor, compartilha comigo o que Deus falou com você hoje. Compartilha lá comigo. Escreve o que Deus falou no seu coração. E amanhã nós vamos falar sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre guerra. Sobre dias difíceis, sobre lutas. E como nós vencemos elas. Como nós vencemos as nossas guerras. Como nós lutamos as nossas guerras, nossas adversidades. É sobre isso que nós vamos falar amanhã. Então, eu espero você aqui amanhã. Para o nosso 10º dia. Nosso 10º dia do devocional. Que o Senhor te abençoe a sua casa, a sua família. Um beijo e até amanhã.